os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. Entre os grandes sucessos que você vai ouvir no programa de hoje, destacamos... O sucesso dos Stones crescia a cada álbum, com a forte influência do psicodelismo em Their Satanic Majesty's Request, de 67, na volta ao R&B do início da carreira em Bigger's Banquet, de 68, mantendo o estilo em Larry Bleach, 69, e com ao vivo Get Your Eyes Out, de 70. Nesses dois últimos, Brian Jones já havia sido substituído por Mick Taylor. Pouco tempo depois, Jones foi encontrado morto, afogado na piscina de sua própria casa. Em 71, a banda passa para Atlantic Records, cria um selo próprio, o Rolling Stones Records, e o famoso logotipo da boca com a língua para fora, desenhada por Andy Arrow, que também assinaria a arte de Stick Fingers do mesmo ano. Rolling Stones, Reb Tuesday. 1967. She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change with every new day? Still I'm gonna miss you. Don't question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained or nothing's lost. At such a cost. There's no time to lose, I heard her say. catch your dreams before they slip away. Dying all the time. Lose your dreams and you may lose your mind. In life unkind. Beatles, Anna. 1963. Set you free, go with him. Go with him. Anna, girl, before you go now, I want you to know now that I still love you so, but if he loves you more, go with him. Set you free, go with him. A banda de Price tornou-se a base para o Animals, com John Steel, Brian Chess Chandler, Hilton Valentine, e com a volta de Burden, em 63, adotaram o nome Animals. Eles gravaram um álbum com as músicas que tocaram nos bares da cidade, e o resultado veio rápido, através de um contrato com a Columbia Records. Em 64, o grupo lançou o primeiro single, Baby Let Me Take You Home, seguido pelo álbum de estreia de Animals. Após o lançamento do disco Animals Tracks, em 65, Price largou a banda. Alguns boatos diziam que ele tinha medo de avião. Outros falavam que o motivo seria as brigas constantes com Burden. Em seu lugar, entrou Dave Robbery. Animals, Talking About You. 1964. Sport Spooky 1968. Culture Club, Karma Chameleon. 1984. Natalie Cole, Angel on My Shoulder. Yahoo! Agora é a hora da música country. Lila Brent, Love Hurts, versão country. Dire Straits, Twisting by the Pool. 1982. Still in information, reading John Evangelis, I'll Find My Way Home. 1981. Se o rock pesado ou pauleira, como gostavam de rotular os críticos do metal no início dos anos 70, tem razão para existir até hoje, o mérito ou culpa é do Black Sabbath. capitaneado por Tony Iommi, sujeito esquisito, com um bigodão e crucifixo no peito e que afinava as cordas meio tom abaixo para tocar a guitarra mais confortavelmente após acidente que lhe cortou as pontas dos dedos. O Sabá, como viria a ser chamado carinhosamente pelo seu exército de fãs, surgiu em Aston, nos arredores de Birmingham, em 69, para virar o fio condutor do heavy metal, até os dias que bandas como Soundgarden e Smash Pumpkins começaram a seguir suas lições. Além do som soturno e arrastado vindo das cordas de Iommi, o quarteto contava com as letras recheadas de ocultismo e magia negra que saíam da cabeça do baixista Geezer Butler, da batida rítmica e pesada e sem floreios de Bill Ward e da voz chapada e aguda de Ozzy Osbourne, o homem que se tornaria a lenda dentro da lenda. Black Sabbath, Paranoid. Rogers e China Easton, We've Got Tonight. 1983. Thank you. Let's make it last. Let's find a way. Turn out the light. She Moves, Breaking All the Rules. 1998. Fresh Album, de 95, foi uma tentativa de divulgar seu trabalho em francês para o resto do mundo. Embora tenha sido um fracasso de vendas, álbuns como Power of Love, 95, e Falling to You, 96, consolidaram seu status como uma das grandes divas da música pop, ao lado de Mariah Carey e Whitney Houston. Ainda em 96, foi convidada a cantar na abertura dos Jogos Olímpicos de Atlanta. No ano seguinte, lançou Let's Talk About Love e gravou seu maior sucesso, My Heart Will Go Home, tema do filme Titanic. Também colaborou com os Bee Gees em Immortality e com R. Kelly em I'm Your Angel. Ambos se tornaram sucessos internacionais. Celine Dion e Pablo Bryson, A Whole New World. 1993. I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways, and under. On a magic carpet ride, a whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no, or where to go, or say we're only dreaming. Cars, Dreams. Want your freedom. Behind Blue Eyes. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man. Behind blue eyes, and no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my chance, let's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do. Can I blame you? No one bites back his heart on their anger. None of my pain will can show through. But my dreams, they aren't as empty